gosto de você, você gosta de mim. Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração, mas quando a gente briga só você quer ter razão. Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não. No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão. Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer. Mas você sempre ganha com seu charme de mulher. Você, você gosta de mim, então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração, mas quando a gente briga só você quer ter razão. Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não. No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão. Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer. Mas você sempre ganha com seu charme de mulher.